evangelho. Despertai que amanhã já vem raiando. Os passarinhos estão cantando, anunciando que o dia vem chegando. Olhai os campos branquejando, nos convidando para ir ceifar. Trabalhadores do evangelho, quem pega no arado não pode para trás olhar. Não podes para trás olhar. Não podes para trás olhar. Trabalhadores do evangelho, pegai no arado, vamos trabalhar. Não podes para trás olhar. Não podes para trás olhar. Trabalhadores do evangelho, pegai no arado, vamos trabalhar. Trabalhadores do evangelho, alerta que já estamos no fim. Os dias depressa vão passando, nós não podemos deixar passar assim. Olhai, a seara é muito grande para quem quer ir trabalhar. Trabalhadores do evangelho, quem pega no arado não pode para trás olhar. Não podes para trás olhar. Não podes para trás olhar. Trabalhadores do evangelho, pega no arado, vamos trabalhar. Não podes para trás olhar. Não podes para trás olhar. Trabalhadores do evangelho, pegai no arado, vamos